Família Ponto 40. Agasta na mão. se cansar, só acordo 6 da manhã e vou dormir sempre de madrugada. Isso é uma palhaçada, minha vida anda tão sem graça. Meus amigos vão pro São Moraes com o DJ Daniel. Tô precisando de férias. Férias. Eu vou sair com os maluquinhos. Vou no Moraes dar um rolezinho. Tô precisando de férias. Férias. Eu vou sair com os maluquinhos. Vou no Moraes dar um rolezinho. DJ Betinho e Isabelle. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. E aí, tá gostando, filha? Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? DJ Lohan que tá tocando. Pega o isqueiro e acende o baseado. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. But just provide a break. DJ Lohan que tá tocando. Alô, Bell. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Não abandona o piro da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Alô, Melri! DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Alô? Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela. Pra ligar pra ela, hoje deu uma vontade de comer xereca dela. Que no ele pra confesso tu tem moral. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no pau. Vinha aqui na favela pra sentar no pau. Daniel, Daniel. Ô novinha, cê é tudo de bom. Uma boquinha, uma boquinha, e uma coco batom. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem

Mas eu fui pra casa dormir. Ai, que vontade de ligar pra ela. Já passou. Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa. Já busquei maconha porque ela falou que gosta. Na brisa ela senta na piroca. Senta na piroca. Eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa. Já busquei maconha porque ela falou que gosta. Na brisa ela senta na piroca. Senta na piroca. E Paulinho da Adidas Produções.